momentos com Chico Xavier, porque, para mim, dos encarnados, né, que viveram nossos dias, foi aquele que realmente mais viveu o Espiritismo no dia a dia, sem questionar qualquer um outro, né? Porque ele foi o exemplo, com certeza, o grande divulgador da doutrina, né? Houveram outros antes dele, talvez haverão outros depois dele, e talvez que a gente não conheça alguns, pelo menos parecidos, né, como ele. Mas, se nós observarmos a sua conduta, nós vamos ver o que é viver o Espiritismo no dia a dia. E a gente que está na lida nas casas espíritas já há 20 anos, né, nós vamos conhecendo pessoas, né, que a gente fica admirado por aquilo que fazem, pela maneira que conseguem viver. Porque uma coisa é a gente estudar a doutrina espírita, entender as leis de Deus, né, e procurar vivenciar. Que acredito todos nós que estamos aqui buscamos isso, né, entender o que a doutrina nos coloca, né, quais são as leis de Deus e procurar vivenciar isso. E outra coisa é conseguir vivenciar isso no dia a dia, que significa em todos os momentos. Porque eu posso viver um momento em que realmente eu aplico isso, me mantenho firme, né, no que é a proposta de fazer aos outros o que gostaria que nos fizesse, amar a Deus sobre todas as coisas, realmente não esquecer de todas aquelas bases da caridade, da fraternidade, etc. E outra coisa é eu conseguir fazer isso diariamente. Né? E aí, dentro desse aspecto, vejam só algumas coisas que a gente precisaria estar sempre em mente. Espiritismo sem Jesus. Se nós pegarmos Jesus, vamos ver que o Espiritismo é o dia a dia, né? Chico, estão querendo separar a parte científica, filosófica e religiosa da doutrina, dizendo que o Espiritismo não é religião. Isto é, estão querendo tirar Jesus do Espiritismo. O que você acha de tudo isso? Quer queira ou quer não queira, tem gente dentro do movimento espírita, né, que pretende dizer que Espiritismo não é religião, que é científico, né, ciência, filosofia, que não tem nada a ver com religião. Tudo bem, né, que a religião possa vir com a base na ciência e na filosofia, porque racionais, como somos nos nossos dias, muitas vezes precisamos realmente das comprovações, né? A pessoa está doente, aí os médicos desenganaram, e aí a pessoa procurou uma cura espiritual, alcançou a cura espiritual. Então comprovou realmente que a lei funciona e tal. E aí, senão não acreditaria. Mas, se isso não levar a nós, a religião, ou seja, de sermos bons, de sermos honestos, de sermos verdadeiros, então não adianta a doutrina espírita, né? Porque você, como a gente vê muitas vezes as pessoas, né? Ah, eu simpatizo bastante com o Espiritismo, né? Eu acredito. Tá, mas o que você faz se você simpatiza e se você acredita? Você tem alguma atividade, pelo menos do seu melhoramento, ou vai levando a sua vida como dá? Você procura viver o Espiritismo dia a dia, pelo menos em alguns momentos, ou vai indo, né? Então não adianta isso. E olha a resposta que Chico dá. Se tirarmos Jesus do Espiritismo, vira comédia. Se tirarmos a religião do Espiritismo, vira um negócio. Quantos, né, até fazem da sua mediunidade um negócio para sobreviver ou enriquecer? A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica? A filosofia humana, embora seja uma conversa, sem fim, tem ajudado a clarear o pensamento, mas não consola perante a dor de um filho morto. Olha só, a filosofia tem ajudado a compreender, mas não consola quando se tem uma criança morta, né? A ciência humana, embora seja uma pergunta infindável, longa, está aí em nome de Deus. Antigamente tínhamos a varíola, mas Deus, inspirando a inteligência humana, nos deu a vacina. E hoje a varíola está quase eliminada da face da Terra. E aí fala de sofrimos outros problemas, etc. Né? Tínhamos medo da escuridão e saiu a lâmpada e tal. A dor nos atormentava, mas a compaixão divina nos enviou anestesia. Há, porém, uma coisa em que a ciência não tem conseguido ajudar. Ela não tem conseguido eliminar o ódio do coração humano. Ou por acaso eu acreditar que existe lei que elimina o ódio do coração, né? Não há farmácias vendendo remédios contra o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme. Não podemos pedir misericórdia a um computador. Jesus, porém, na nossa vivência diária, que é a mesma coisa que dizer o Espiritismo diário, porquanto em nossas dificuldades e provações, é o primeiro nome de que nos lembramos, capaz de nos proporcionar alívio, reconforto. Certo? Então, dentro desse aspecto, a vivência do Espiritismo é viver a religião, né? Viver seriamente aquilo que é a proposta do Espiritismo, ciência, filosofia e religião. E dentro desse aspecto, o que, que nós vamos ter que estudar, aprender para viver o Espiritismo no dia a dia? O Evangelho, não é verdade? Evangelho e esforço. As palavras de Jesus, quando comentadas por ele, por Chico, têm um novo sabor. Quantas vezes li essas passagens sem atinar com o sentido profundo que elas disseram? As passagens. Quando Jesus curou um paralítico, diz em seguida, levanta-te e anda. Ele devolveu os movimentos, mas a obrigação de levantar-se e de andar com o próprio esforço era do paralítico. Vejam só, então, o que, que é a vivência do Espiritismo no dia a dia. Então, você está com um problema de doença, aí vai para a casa espírita, toma um passe, faz uma desobsessão, tem a cura. Tá? Então, ele disse que Jesus fazia a cura também. Mas daí você está dispensado da procura da melhora, do estudo, da vivência do Espiritismo no dia a dia? Não está dispensado. Quando ele cura um cego, os judeus foram saber do cego o que ele lhe havia feito. Nada sei. Ele me mandou que fosse até um tanque, fui lavar-me e vi. A obrigação do cego de ir se lavar para que visse não foi extinta. Ah, tu quer ver? Então vai lá no tanque. Esses são exemplos que ele está dizendo na profundidade. Vai se lavar. Faça a sua parte. E quantos a gente vê que buscam as casas espíritas no auge das doenças, dos problemas, e assim que esses problemas se amenizaram, o que, que a gente faz? Volta para o nosso dia a dia, para a nossa vidinha, para a nossa tranquilidade, até surgir um novo problema e ir buscar de novo, não é verdade? Não somos nós aqui da casa que vai cuidar disso e deixar de atender por causa disso. Com certeza não. É nossa obrigação, estamos aqui é para fazer isso. Agora, com certeza, a espiritualidade superior que sabe avaliar as coisas, Deus que sabe avaliar as coisas, está avaliando. Né? Estou avaliando também nós, né? O nosso trabalho, o que fazemos, se é com boa vontade ou não. Né? Quando ele multiplica os pães e os peixes, pergunta, quantos pães tendes? 5 pães e 2 peixes. Ele então abençoou aqueles alimentos e fez a multiplicação, mas a multidão teve que dar a sua parte. No caso, os pães e os peixes. Participação. Quando ele ressuscita Lázaro, vai até a porta do túmulo e diz, Lázaro, vem para fora. A vida foi lhe restituída, mas a obrigação de sair do túmulo foi ter que ser movimentada por Lázaro. Então Jesus sempre dá as condições, mas não dispensa o esforço de cada um. Daí aquela questão do Espiritismo no dia a dia. Você tem as informações, você tem as comprovações, você tem assistência espiritual, você tem tudo. Mas tem que fazer a sua parte. Olha só. Toda vez que descuidamos do patrimônio do corpo nosso, e quem gosta de ficar doente? Terrível, né? A gente tem um medo da dor. Quem não tem medo da dor? Aquelas dorzinhas assim, né? Deu uma marteladinha na unha, deu uma passadinha. Foi, a gente não tem muito medo. Mas dores, quem não tem medo da dor? Então, toda vez que nós descuidamos do patrimônio do corpo, abusando e afrontando os perigos da vida, e se chegarmos à morte, esta morte não vem de Deus. Olhem só por quê. Tudo o que vem de Deus vem devagar. Inclusive as dores, todas elas. Tudo o que vem de Deus vem devagar. Por quê? Existe uma programação. Nós já falamos aqui a questão das doenças, né? Para que fiquemos doentes, vamos mentalmente criar as nossas deturpações. Depois de um monte de tempo com essas coisas, vamos desestruturando o nosso corpo espiritual, nosso perispírito. E aí vai passar para o outro campo magnético, energético, que a gente pode comprovar a sua existência através da foto da aura. É depois do perispírito, né? Tem aquele campo lá que a gente tira a foto da aura, né? Que é o duplo etéreo. Depois é que vai doer o nosso corpo físico. Então, antes disso, fizemos toda a caminhada. E vamos indo. Se um problema, né, que nós tivermos já se manifestasse no nosso corpo físico, todos nós aqui estaríamos mortos, eu acho. Aquelas raivas assim que já viesse, já a doença. O mal-estar, tudo bem, né? A gente já se sente meio assim. Mas esse mal-estar já passa, né? Agora, se fosse para a doença, né, que a raiva se estaciona principalmente no fígado, né? Imaginem o que daria em nós. Então, as coisas que vêm rápidas, vêm de Deus. E, finalmente, viver o Espiritismo no dia a dia não pode ter isso que eu vou falar agora. Porque a gente já cansou de falar aqui. Que é a preguiça. Não pode ter preguiça. Porque é trabalho. É ação. E não é nulidade. Você viu alguma definição dos benfeitores espirituais sobre preguiça? Pergunta ele a Chico. Certa vez o Espírito Manuel disse que nenhuma religião, filosofia ou ciência conseguiu, até hoje, dizer onde termina o cansaço e começa a preguiça. Mas, para responder sua pergunta, o Espírito de Jair, presente, escreveu certa vez, por nosso intermédio, que a preguiça é uma doença de quem descansa demais.